Naquela noite o sono fugiu. O rei em sua busca ao livro se uniu. Mardoqueu, fiel, seu nome se lembrou. Por salvar a vida, o rei lhe honrou. Assim se fará ao homem que o rei se agrada. Coroa e vestes, honra tão esperada. Levado em triunfo pelas ruas a brilhar, Mardoqueu é exaltado, o amor de Deus a guiar. Amã, em seu orgulho, desejou sua queda. Mas a mão do Senhor sempre nos sustenta. O plano do inimigo em vão se levantou, pois quem é de Deus sempre triunfou. Assim se fará ao homem que o rei se agrada. Coroa e vestes, honra tão esperada. Levado em triunfo pelas ruas a brilhar, Mardoqueu é exaltado, o amor de Deus a guiar. Seja nossa voz em louvor constante, pois o Senhor é fiel, sempre perseverante. Na porta do rei encontramos a luz, Mardoqueu, um exemplo que a vitória nos traz. Assim se fará ao homem que o rei se agrada. Coroa e vestes, honra tão esperada. Levado em triunfo pelas ruas a brilhar, Mardoqueu é exaltado, Mardoqueu é exaltado, o amor de Deus a guiar.